essa vida é uma ida só e foi. Para tantos que deixaram sempre tudo pra depois e não estão mais aqui para poder chorar, sorrir, lutar, sentir, ganhar, perder, sobreviver, enfim. Porque o fim pra eles já chegou, pra alguns antes do tempo, pra outros depois que muito tempo passou. Mas todos têm seu tempo e a verdade é essa. Na hora em que a morte aparece por perto, nada mais nos interessa. Tanto quanto a vontade de continuar respirando, não há razão pra lembrar, por exemplo, quanto dinheiro estamos deixando. Não se pensa no carro, nem mesmo na casa, isso é tudo merda. Só pensamos nos planos que não realizamos, pois da vida nada se leva. Já era enquanto os sonhos não concretizei. Diziam que quem espera sempre alcança, então eu esperei, mas nada alcancei. É o que eles dizem quando chego ao fim da linha. Mediocridade foi sua única conquista, mas não será a minha, pois como alpinista eu subo aos poucos e busco o topo e busco a essência da minha existência. Se a gente não vence a montanha, ao menos se ganha experiência. Às vezes numa derrota se encontra a chave da próxima vitória. Essa é a mensagem importante você ouvir. Então ouça agora, muitos não escutam, não entendem o que é simples demais. E quando encontram algo complexo e complicado, vão correndo atrás, se enrolam mais e mais, tentando compreender o que se passa com eles, comigo e com você, você, você e você. Pois todo mundo é igual e no fundo nós somos crianças. Aprendemos a dar importância às diferenças, mas não percebemos nossas semelhanças. Vivemos no mesmo planeta e ainda somos estranhos no mesmo ninho. Procuramos ETs e cometas, mas não conhecemos os nossos vizinhos. Que vida é essa minha? Que vida é essa sua? O homem foi à lua, mas a guerra continua. Qual é o preço do progresso? Pra onde estamos indo? Às vezes que nem Itália, eu penso que um dia eu quero ser índio. Pois o tempo é um rio e jogamos tanto lixo nele e ele sempre varre. Mas quando o rio seca, aí já é tarde demais. Então aprenda a viver, descanse quando morrer. Tudo que você precisa está dentro de você. Aprenda a viver, descanse quando morrer. Tudo que você precisa está dentro de você. Aprenda a viver, descanse quando morrer. Tudo que você precisa está dentro de você. Aprenda a viver, descanse quando morrer. Tudo que você precisa está dentro de você. Por que esperar o milagre dos céus que diz que Deus dará? O maior milagre que Deus nos dá é a capacidade de respirar, a vida que um dia ele vai tirar. Então viva, viva intensamente a sua enquanto dá. Não tente viver a vida dos outros, porque isso é muito escroto. Quando você vê, você tá morto, a sua vida foi embora, esgoto adentro. Mas o momento é sempre esse, a hora é agora. Não perde seu tempo, acorda, porque há tanta vida lá fora. E aqui dentro, como uma onda, você vai se afogar. Depois que vira espuma, é menos uma que não volta a se formar. Então não deixe sua onda passar, não deixe sua onda passar. É um mar que tem onda pra todos, mas não deixe ninguém dominar a sua. Você é uma obra-prima e não precisa depender de ninguém, nenhum, nem dez, nem cem pra completar o seu ser. Se der sorte antes da morte, pode encontrar aquela tão sonhada cara metade, mas não durma enquanto espera. Você tem sua própria vida pra viver desde feto. Amores te complementam, te dão afeto, mas ser sozinho já é completo e poderoso. Acredite, existe um lugar em você onde é impossível que qualquer poder se filtre. Ninguém pode te roubar o que está dentro do seu coração, da mente, da ALMA. Calma é bom, mas muita calma é perigoso. Muitos esperam até o final por um sinal misterioso que nos guia do mal para o bem, mas às vezes o sinal não vem. Você só sai dessa situação quando passa dessa pra melhor, pro além, pro desconhecido, pro sono eterno. E aí que cê tá perdido, encontra o verdadeiro inferno, chegando à conclusão de que morreu e não viveu. Sua vida foi em vão e só na morte você percebeu. Foi um erro, um grande erro que não dá pra consertar. Agora cê chora sem força, está indo embora e não pode voltar. Não consegue gritar, tá sufocado no mais amargo sofrimento. Sem ar, sem paz, arrependido de não ter vivido, gritando por dentro. Sua hora chegou, papai. Agora é tarde. Aceite a morte, faz parte da vida. Mas se o seu peito ainda bate, que bata forte. Viva! Aprenda a viver, descanse quando morrer. Tudo que você precisa está dentro de você. Aprenda a viver, descanse quando morrer.